Romeu Mike, Ampere Whisky 10, nível 430, saída Arbor 1, após Lua Elefa, decolada 17, primeira curva direita, transponder 5441, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Bravo, Foxtrot Mike, a saída será Arbor 1. Papá, papá, Charlie, Mike, Romeu, boa tarde, prossiga. Tenho o PLB, autonomia. Salve, Salvador, boa tarde, 4-1. Charlie, Mike, Romeu, mantém as condições visuais, o ajuste soma 013, acione o código 0123. Mantenha corredores de slide. 118, décimo 95, ajuste no 0 e no 3. Foi 1885, atento ao Airbus da Avianca, no através do portão 3, após o início do táxi do mesmo, autorizado Juliette para o portão 03. Após a Avianca, Juliette, portão 3, 1885. 3154, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 3154. Bravo, Foxtrot Mike, é o solo. Bravo, Foxtrot Mike, confirme o PLB e autonomia. Bravo, Foxtrot Mike, para treinamento e táxi em minha torre, 118, décima 195. O ajuste no 0 no 3, bom voo. Xenema 142, autorizado a linha de decolar 510, vento 100 graus, 121. A linha decola da linha 142. Fazendo com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da Gol, do portão 03 à sua esquerda, está autorizado o feedback treinamento, o reporte pronto para o táxi. Tão 3193, portão 11, pushback, coordenação, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Reporte a táxi 3193. Tão 3154, mantenha antes da Juliette, informo que o portão será o 11, a nave iniciará a push nesse momento. Juliette, mantenha a posição 3145. 5, decimal 45. 2005, 2545, obrigado, boa. Azul 2714, Sistema Centro Recife, 128, decimal 8, Alterne 126, decimal 0. Vai chamar Centro Recife, 1288, Alterna 1260, Azul 2714, obrigado, bom trabalho. Amém. Chanel 42, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, saída pica. 350, posso voar, Jamo, direto? Autorizado, Jamo, Chanel 42. Jamo, grato, Jamo 42. 5475, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Campinas, 320, frequência 10, base. Thank you. 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, treinamento. Vai chamar. Xené 6326, boa tarde, pouso autorizado, pista 10, vento no 20 graus, 10 nós, ajustado 10 no 3. Livre pouso 10, Xené 6326. Tango Índia Bravo, Enimar, Valença, plano das 1650. Tango Índia Bravo autorizado, Valença, 1000 pés, via corredores, decola da Enimar em coordenação com a torre, pro Açu, após ingresso a corredores, aciona 0137, frequência do controle 120, décima 8. Tango Índia Bravo, cotejamento correto, confirme o POB, autonomia alternativa. Tango Índia Bravo para acionamento de destaque, acionamento e decolagem, chame a torre 118, décimo 95. Táxi a bordo 180, autonomia de 3:30 para Campinas. 3193, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Índia, quando o ponto chama a torre, 118, décimo 95, ajuste no 012 neste momento, segue o Airbus da Avianca no através do portão 02. Pega o Zenk, que é o ponto de espera, 3956, 2, 3, 1, 3. Fala, táxi na 3165, 169, agora, 5 horas, 7 horas. 1, 0, 9, 7. Puxa na 3165, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via táxi em Índia. Quando pronto, chame a torre, 118, 95, com ajuste no 0, 1, 2. Combina, ajuste, por favor, no 0, 1, 2. O ajuste 1012. 0012, 3, 209, Xané 6, 3, 2, 3. Boa tarde. Autorizado acionamento, chamando para o táxi. 3154, visual com Airbus da companhia no através do portão 07. Visual 3154. 3154, após a passagem do mesmo em direção ao ponto de espera, está autorizado Juliette para o portão 11. Sim, após o tráfego, Juliette 11. Salvador, Xenemia 326. Xenemia 326, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte antes da Juliette, 326. Boa tarde, Oceano 63, 15. Autorizado a alinhar e decolar, sono 0, 120 graus, 90. Siga. 1, 2, 3, 4, por gentileza. Mais autorizado ingresso pista 97, a ponte, alinhado e pronto. Liga. Decolagem a critério, vento no 0 graus, 1-0 nós, ajuste de altímetro no 0-3. Bravo, o tanque é bravo. Chame fora. 1-4-2, como centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5, ao Cerne, 1-2-5, decimal 4-5. Alô, Salvador, boa tarde, gol 2-0, no 7, informação é Romeu para Ilhéus. Gol 2-0 no 7, Romeu em curso, prepare da El Coral Aguari Cop. Da El Coral Aguari Cop, gol 2-0 no 7. Cabo decolado ao 5-1, confirme a intenção, é direto para Ipe? Direto para Ipe, pode ser também na Bahia. Ok, sim, então prossiga com o WIST e aguarde transferência para o controle, então ele é bravo. Oceano 6326, agilizando autorizado Juliette para o portão 02. Agiliza Juliette para o 6326. Foi Salvador, muito boa, 6305, Oceano. Oceano 6315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. 360, pois 2000, valeu, 3-1-5, obrigado. Quadro Avianca, livre pro X-Deck, chama ataque, que é o seu próprio 0-6. Gol 2017, ponto cópia. 2017, prossiga. Gol 2017, autorizado Salvador para Serra Bravo, Índia Lima, e a rota do plano de voo, Gol 677, nível 240. Saída da El, transição coral, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponda 5-5-1-0, frequência do controle 1-2-0, décima 8. Centralizado de Camundiel, nível 240, conforme a rota, Golf 377, decola da pista 1-0, perfil da El, coral, curva direita pai. 5-5-1-0 no transponda e o controle de Salvador 208, Gol 207. Gol 207. Cortejamento correto, reporte pronto para o pushback funcionamento. Fox Mike, decolagem autorizada, pista 97, vento 120 graus, 109. O 1659. no seu curso Romeu, autorizado, Serra Brava, Golfo Lima, via Pé November, 857, até Mossul, nível 360, saída da El após o Além da Voz de Irume, decolador 10, primeira curva direita, transponda 5515, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Decolta 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponda 5515, controle 1208, voo 1659. Voo 1659, encontreamento correto, confirme somente o nível copiado. 360. Start pronto para o pushback treinamento, voo 1659. Passando 1500 pés na água de transição eletra. Papa Romeo, Bravo, Fox Mike, boa tarde, contato radar, suba para o nível 430, autorizado direto Elefa. 430, direto Elefa, Bravo, Fox Mike. Controle 6315, Janela. Prossiga, Sena 6315. Possibilidade de coordenar a flor de ponte. Aguardo a coordenação, Sena 6315. Muito grato. Então, Vinta Bravo, prossiga. Gente, então, Vinta Bravo, confirma o estimado para pouso. Bem, então, Vinta Bravo, tem frequência livre com alta coordenação. Salvador 3193 da Tama, passando 1600. Então, 3193, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, só 3193, 360. Voo 1097, autorizado procedimento RNAVE, pistão 10, reporte passando Serra Vista 366. Autorizado procedimento, reportará 366, 097. Azul 4462, boa tarde, contato radar 65 milhas sudoeste de Salvador, vou ir para mar e reporte para descida. Papai Romeu, Kilo Romeu, acho que prossiga. Gente, Kilo Romeo Oscar mantém-se condições de visuais, o ajuste chama 013, acione o código 5477. Código 5477. Azul 4065, pronto para o táxi, 122 a bordo, 420, confirme. Decimal 1, alterne 128 decimal 35 e solicite a prova de data. Obrigado pelo caminho. Tentativa, vai chamar o centro agora, 6315. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Voo 1097, tráfego 12 horas, 13 milhas do rumo nordeste, um Charlie 206, mantendo no 1500 pés. Gente, vou no 097. Duas milhas do 367 para iniciar procedimento, cruzando 5000 para altitude de procedimento. Passando Veracruz, autoriza a voar direto do rotatório? Charlie Mike Romeo, mantenha approach Paripe devido ao tráfego em aproximação. Gente, approach Paripe, Charlie Mike Romeo. Papapá, Charlie Mike Romeo, fique atento a um helicóptero mantendo 506. Estava em Paripe para cruzamento da Baía de Todos os Santos para Valença. Gente, Charlie Mike Romeo. Torre Azul 4065, ponto espera 1-0. Azul 4065, autorizado em área de decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0. Autorizado em direto de decolagem, pistão 1-0, Azul 4065. Ponto de espera da pista 1-0 via Tachuni, Taxway, Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95. O ajuste de altímetro 1012. Chegou aqui o Pátio 1, Índia, ponto 0H10, chama a torre 3295, o Chanel 6, 321, obrigado, boa tarde. Papa Romeo Bravo Fox Mike, chama Centro Recife, 128-8, alterne 126-0. 128-8, 126-0, o Papa Romeo Bravo Fox Trot Mike, muito obrigado, bom fim de semana. Amém. Papa Papa Charlie Mike Romeo, autorizado, Piazza da presença. Autorizado, Piazza, Charlie Mike Romeo. Sou no 884, informação em curso Sierra, autorizado Salvador, Sierra Bravo, Alfa Romeo, Pia, Golf 677, nível 230, saída Pulca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5522, frequência do controle 120.8. Bono 097, complexo procedimento, chame torre 118 decimal 95. Bono 95, Bono 097. Controle Salvador, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda, 4065. Papatango Silo Romeo Oscar, deixa parou no 1500 pés, o ajuste chama 0 no 3. E pronto, 6321, cabeceira no 0. Chega 6321, decolagem autorizada no 20 graus, 12 nós. 1012, no ajuste. Iniciando 6321. Boa, passareiro 2231. Passareiro 2231, boa tarde, autorizado direto ITAP, desça para o nível 060 no ideal. Direto ITAP, desça para o 060 no ideal, obrigado. Papatango Kilo Romeo Oscar, dá presença e vou ir direto à posição Paris. Papatango Kilo Romeo Oscar, controle. Kilo Romeo Oscar, vou ir direto para Paripe. Livre pouso que está no zero, vou no 097. É, 6321, decolado 04, chame o controle, frequência 120-8. 198, acionário 63. Azul Azul 4462, da presença, vai ser Ravita 366. Controle Salvador, boa tarde, Sanera 6321, decolou. Sanera 321, boa tarde, contato radar, subatário nível 360, após 2 mil pés autorizado direto Alefa. Afirmativo 2 mil pés de Alefa, 360, Sanera 6321, obrigado, senhor. Atalho do 2231, desça para o nível 060. Contou o Salvador, está na curva do álcool, a 1-7, agora 3 milhas para a rotatória. A Tatatá de Charlie Mike Romeu, chame Torre, 118, decimal 95. 3-2-5, Charlie Mike Romeu. Contou o Batalha, está lá, bate Charlie Mike Romeu, mantendo 1000 pés, visual com a final da 1-7. Charlie Mike Romeu, reporte vertical da INMAL, ajuste de altímetro 0-1-2. Vertical da INMAL, Charlie Mike Romeu. No solo 05, direito, 121 decimal 9. 1219 Oliveira, igual 1097. 20 kHz. 1097, livrou na eco. 1097, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1097. Bianco Romeu Bravo, prossiga. Bianco Romeu Bravo, decolou de Serra Luiz de Alta Lima, com flor de Serra 90 Lima. Está com 3 a bordo, vai mantendo 500 pés, o quadro alocado é o 0146, o Bianco Romeu Bravo. Bem, Bianco Romeu Bravo, mantém as condições visuais, o ajuste chama 013, informe estimado para pouso. Vai ser 17h40, senhora. Gente, o Yankee Romeu Bravo reporta Farol da Barra. Vai chamar Farol da Barra, Bravo. Salvador, 3193. Prossiga. Pode chamar o centro? Afirmo, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Maravilha, centro Recife, então 251-235. Contravando, bom final de semana. Tá bem. 7G050-4462. Azul 4462, desça para 250010, ajuste soma 013, autorizado para procedimento R-Nave, soma 0. 103, autorizado R-Nave, soma 0. Funcionamento a seu critério, suporte pronto para o pushback. Estou realizando o acionamento para reportar pushback, ou 90. Sou no 097, mantém a posição da Juliette, forma que o portão é o 09. A aeronave acabou de realizar o pushback, fazendo início do táxi, será autorizado. Está mantendo antes da Juliette, quando 907 agora no Fox 9. Aqui no 0.7 com o segundo preciso a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 40. No 2017, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pat 1 e taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118 da 95. O ajuste de altímetro 1012. Gente, via Pat, Índia, ponto de espera, chama 2017, obrigado. Boa tarde. Boa. 4065, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2235, pode ser mesmo. Quem faz 5 e não, a direita. Obrigado. Poderia fazer para um passageiro? Quantos? Direto a Juliette para o portão 99, o gol no 097. 59, coordene com a equipe de solo. Após o parqueamento do Boeing da companhia no portão 09, à sua direita, autorizado o pushback, treinamento, reporte pronto para o táxi. Depois do estacionamento, aeronave à direita, autorizado, reporte o táxi, voo 195. Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Confirme, Serra Juliette Bravo Delta, 1715, no meu pé. Charlie Alfa Tango, guarde 1 minuto cópia, treinamento a critério. Pronto, boa tarde, 2017, quanto espera dar 1-0 pronto? 0-9-7, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, 1-0, 1-3-0 graus, 12-9. Ainda com 1-0, 1-2-0, 1-7. Esse completo prosseguimento, chame Torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5. 1.000 pés, decola da 1.7, coordenação com a torre, via litoral norte, corredor axé, 710-170, frequência do controle 120, décima 8. Sérgio, obrigado. Boa tarde. Passarei do 2231, desça para 2500 pés, ajusta no 0 no 3, autorizado o procedimento RNAV, pista 1-0. 2.500 pés, descendo 1.013, 2.231. Tá, decolagem. E táxi chama a torre 1.18, décimo 9.5. Salvador, boa tarde. 3567, Brasília, 320, formação em curso Serra, está autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, e Upper Zulu 17, nível 320, saída Arbor 1, após voa Elefa, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5513, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Controle, frequência 120, décima 8, na viagem. 208, obrigado, vou fim de semana, 2017. Transponder, controle 208, 3567. TAN 3567, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, seu nome. Maravilhoso. Voo 2097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, após 2000 pés, autorizado direto coral. Voo 2097, obrigado. Autorizado o CEASA aqui, o Romeo Oscar. Obrigado. Gol 1884, mantém a posição, guarde para o pushback. Aproximadamente 2 minutos. Obrigado. É possível girar na posição, está autorizado? Afirmo. Está autorizado. Guarde para o pushback. 4462 é azul, no solo azul, no centro direito, 1219. 219-4462. 180 a bordo, 3:40 táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Bate 1 e táxi para Índia. Quando pronto, chama a torre 118-95, ajuste 1-0-1-2. Autorizado táxi via Bate, Índia, ponto de espera 295-612, gol 1659. Salomão, azul 4462, livrou, um azul 4462, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 4462. Papatão Kilo Romeo Extra, Sami Torre, 118 decimal 9. Relaxia, Tetara Guia Ponte. Boa tarde, Kilo Romeo Extra, reporte vertical da Enrimar, ajuste altímetro 1012. Boa tarde, Kilo Romeo Extra, 1014. São 3567. Manter a posição, informo que vai aguardar aproximadamente 10 minutos para o puxo. 7350. Passou antes de 8:95, graças até, até mais. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Passarelo 2231, a 4 milhas do 372. 2231, boa tarde, continue, aproximação, aguarde autorização de pouso. A sua escuta prossegue, 31. Tá 3665, boa tarde, contato radar 69 milhas nordeste de Salvador. Voe bom, espera chegada bom, se reporte para a descida. Para Salvador, aqui, Rua Voe Bonce para Espera em Bonce, então, para 3665. Parede 2231, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, trem baixou, travou. 2231. Torre Gol 1659, está no ponto de espera, está no zero, está pronto. 1659, mantém o ponto de espera. Mantém. Controle Salvador, boa tarde. Alexandre Patango, decolou com o próximo transfere. Catarro Noite Charlie Alfa Tango, boa tarde, mantém as condições visuais, o ajuste chama 012. Informe e estimado para pouso. Positivo, está estimando o pouso para os 26, vai reportar o final. Romeo Oscar, passando a RMA. Equipe Romeo Oscar, continue a aproximação, final 9-7, aguarde autorização de pouso. Informação de tráfego, até aí da Passaredo, com pouso autorizado, final 9-0. Relativo mesmo, já passou, 372? Afirmo. Obrigado. 2-2-3, gol 0-7, boa tarde. Panamá 314, boa tarde. Vou ir direto para a revista 366, desça para o nível 050. No zero, primeira curva direita, transponder 5551, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 0-6327. Controle 120-8, controlamento correto, rebote pronto para o pushback treinamento. Romeo Oscar, pouso autorizado, pista 97, vento 0809. Ele é pouso 97, pelo Romeo Oscar. 659 da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 90. Ali mantém 90, Gol 659. Fortaleza 2231, aos 21, direito 121 da Timonato. 219. Quilo Romeo Oscar no solo aos 21, frequência livre direita, parte da aerostar. Passarei do 2231 autorizado, Alfa, Juliette para remoto 12. Alfa Juliette, remoto 12. Para o tanque 1884 a bordo, 53 horas e... Gol 1884, confirme, 155 a bordo? Não, hoje só 55. 55, 13 e 30, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia, quando pronto chega a torre, 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1012, por gentileza, eu confirme, alternativa? Alternativa é Recife, via Índia, reporta 1895, pronto, gol 1824. 3567, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Teve apoio 3, 584, autorizado a alinhar e manter de 10. A linha mantém 10, voo 1884. 59, decolado 223, chame controle, frequência 120, décima 8. 1208, boa tarde, confirma. Bom, igualmente. Controle ao voo começo, ao decolado, não se escuta. Voo número 59, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés autorizado, direto Lida. Após 2.000, direto Lida, voo mesmo, pronto. 884, decolado aos 25, chamei o controle, frequência 20, 18, 208. 208. Chegou no 884, passando 1500. Bom, 884, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. 230 na PUCA. Tá 3665 controle. Com 3665, tem condições de fazer espera na presente posição, curva pela esquerda? Afirmativo, tem condições de 3665 fazer espera na presente posição, curva pela esquerda. Bem, mantenha a espera então na presente posição devido traços em aproximação na chegada a bom, que está 3665. Tem 3665. Táxi com 176 no PLB, alterna com 3,5. 3567, copiado 176 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxway India. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste de altímetro 10012. Via táxi, ingressa pela Índia para 10 com 1012, via torre 1895, boa tarde, boa tarde. Voo no 620, autorizado chegada Maris, está para o nível 050. Maris 050, voo no 620. Salvador, boa tarde, está 3567, ponto de espera 10, pronto. Então 3567, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 0, 9, 0 graus, 129, ajuste de altímetro 10, 129. Alinha, decola 10, com 12, 3567. Controle Gol no 884, é possível coordenar com o centro para o de Aracaju? Gol no 884, aguarda a coordenação. Guarda. Gol 1884, SAMI Recife da presente, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45, solicite a proa. 2085, 2545, Gol 1885, 84. Gol no 620 da presente, vai estar vista 366, desça para 4.000 pés, ajuste chama 012. Gol no 620. Gol no 659, Sami Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, 2835, boa tarde. Salvador 2715, nível descido. Azul 2715, desça para o nível 050, mantenha a indicada de 220 nós, número 3 na aproximação. Ok, descendo para o 050 com até 220 nós, o azul 2715. Controle, opa, bom, vai ter o Fatango voltando. Arlé, Fatango, prossiga. Recolou Ferro Juliette Bravo Delta, destino a Ferro Juliette 90 Leão, que está através de situação, instruções para cruzamento de campo. Para para os 30, chama o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 308, obrigado, vamos trabalhar. Aguardando para frente, tá bom. Salvador, é o 3567. 3567, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés autorizado, direto Elefa. 2000 Elefa, 320. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, Xavi Torre, 118, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, o Charlie Alfa Tango, passando Piatã, instruções para o cruzamento do campo. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, a intenção é cruzar via linha litoral ou cruzar via aeródromo? Pode ser o que for mais rápido, senhor. Sim? O que for agilizar mais aí para o nosso voo. Ok, chame no Travesso da Torre. Travesso da Torre, reportará, tá? Pouso Mu, DTT Charlie, November Foxtrot, Open Zulu 21, Moshek. Nível 320, saída da EL após, Leda após voo a Montima. Recorda 1-0, primeira curva, direita, transponder 5556. Frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Sim, autorizado Guarulhos, 320, da cola 10, curva direita, da Elo e da Mótima. Nota, eu pedulo 10, culpável, eu pedulo 16, próximo, direto com 1, pedulo 12, no Mótima, direto. O transporte 5556, contra o Salvador, 108, da Elo. TAN 3155, contornamento correto, reporte pronto para o pushback pelo menos. Sim. TAN 3665, controle. Confirme ainda se eu estou na espera ou está na proa de bom? Nós vamos permanecer em espera e a gente precisa usar o canal para. Bem, TAN 3665, reporte quando pronto para chegada. Vai parar, sim. Chama 6314, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Voo no 620, desça para 2500 pés, ajuste no 012, autorizado procedimento RNAVE, pistão no 0. 2500-612, voo no 620, autorizado RNAVE. Sim. É a Vitor 372, Azul 2711, boa tarde, contato radar, 77 milhas nordeste de Salvador. Voe para Bonf, chegada Bonf, reporte para descida. Passo da Oxiné, pouso autorizado, pista 90, 100 graus, 129. Livre pouso 90, 6314. Controle 8, Alfa-Tango, vertical de buraquinho, retornando a sua escuta. Charlie Alfa-Tango, repasse 20 milhas Alfa-Tango. Retornar na visão de uma milha, Tango. Isso, livre posse. Coordenação equipe de solo, aliviacionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, Leitão. Oxené 6227, informação em curso Serra. Autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Open November 857, até Mussul, nível 360, saída da EOLE de Irume, decola da 10, primeira curva, direito, transponder 5531, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Oxané 6227, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback, funcionamento. Oxané 6327, vai acionar na posição, entendi, reporte pronto para o push. Solo aos 37, solo Salvador 219. São 3835, veteração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite magnética 100. 230, tem como limite a 100 Salvador 323. Desce ainda para 5, para 050. Afirmo nível 050, são 3835. Estabilizado na final, Luna 620, já está visual. Luna 620, completo de procedimento, chame Torre, Uno 18, decimal 95. 895, obrigado. São 3192, inicie redução de velocidade 210 nós, número 4 na aproximação. Informação guarda na autorização de pouso, confirmando autorizado. Pouso, pistola 0, vento 1, 10, 10, 10.